idade avançada, prostrou-se diante do Senhor. Ouviu a voz que o chamava: eu sou o Deus teu Criador. Anda em minha presença e em perfeição, te farei pai de uma nação. Certo é luz que nos guia, nações surgirão sob teu olhar. Tu és nosso Deus, nossa alegria. Na terra de Canaã, um lar te darei, promessa eterna, herança de paz. Teus descendentes em verdade andarão, e eu serei seu Deus, sempre capaz. Sara, tua esposa, um filho terá. Isaac, o riso, a alegria virá. Teu concerto é luz que nos guia, nações surgirão sob teu olhar. Tu és nosso Deus, nossa alegria. Corações circuncidados unidos em ti, gerações cantarão a tua verdade. Em cada passo queremos seguir, te louvaremos, Senhor, em santidade. Abraão sorriu pela graça encantado, 100 anos e a promessa a brilhar. Ismael também, tu abençoaste, 12 príncipes hão de se levantar. Aliança selada, um sinal em nós. Caminharemos sempre ouvindo a tua voz. Ó Deus, Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, teu concerto nos guia, nações surgirão sob teu olhar. Tu és nosso Deus, nossa alegria. Ó Deus, Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, teu concerto é luz que nos guia, nações surgirão sob teu olhar. Tu és nosso Deus.